Faleceu Angélico Vieira. China faz negócio ultramilionário com Alemanha. E ainda sobre a China, um beijo de uma princesa que salvou a vida de um jovem que se ia suicidar. Lin Wenqiu é o seu nome. Com fatos e argumentos, com clareza, com fundamentos, crítico e consciente. Nuno Miguel traz-lhe esta semana um resumo semanal, pelo seu ponto de vista, dos acontecimentos mais importantes dos últimos dias. Domingos, 8 da noite, na Antena Web. Está confirmada a morte de Angélico Vieira. O cantor e ator português, de 28 anos de idade, teve um acidente de viação na passada madrugada de sexta para sábado. Seguia sem cinto de segurança. Conduzia. Ao seu lado, um outro jovem de 25 anos teve morte imediata a conta do impacto. Amanda Leite, de 17 anos, seguia no banco de trás. Também está gravemente ferida. E a exemplo dos dois passageiros da frente, não levava cinto de segurança. Apenas um dos quatro ocupantes levava cinto. Hugo Mendonça Pinto saiu com ferimentos ligeiros do acidente de viação que vitimou hoje, com 28 anos de idade apenas, Angélico Vieira. Fez parte da banda Desert, participou na série televisiva Morangos com Açúcar e estaria agora prestes a apresentar o seu novo trabalho. Aliás, iria neste sábado ao canal de televisão independente TVI apresentar precisamente o seu novo single. Algo que nunca chegou a acontecer. Angélico Vieira teve morte cerebral. Está ainda ligado às máquinas, mas a certidão de óbito foi já, entretanto, confirmada. Estão a salvo os 6 tripulantes da Estação Espacial Internacional. Entre o dia de ontem e hoje, detritos espaciais aproximaram-se a velocidades assustadoras da Estação Espacial Internacional, obrigando os 6 tripulantes lá residentes a refugiarem-se em cápsulas Soyuz, por ordem das entidades que estavam em Terra. Os detritos espaciais passaram a apenas escassos 250 metros da Estação Espacial Internacional. A detecção destes detritos foi feita, aliás, demasiado tarde, o que impediu uma evasão da EEI. Depois dos detritos terem passado pela Estação Espacial Internacional, foi dada ordem aos 6 tripulantes, que poderiam ser então das cápsulas Soyuz. Estas notícias foram divulgadas pela agência russa Interfax, todavia nunca confirmadas. Uma porta-voz da Agência de Voos Espaciais da Rússia, TSOP, afirmou apenas à agência France Presse que não poderia nem confirmar nem negar estas informações. Vale apenas informar que os 6 tripulantes estão a salvo. Em breve poderão ser alteradas algumas regras no Código de Trabalho em Portugal. O 19º Governo Constitucional Português apresentou hoje o seu programa, que prevê algumas alterações no Código de Trabalho. Estas alterações vão permitir, segundo o Governo, aumentar a produtividade. Aumentar a produtividade, que neste caso significa a possibilidade de se alterarem alguns feriados para evitar pontes demasiado longas e assim aumentar os dias de trabalho dos funcionários públicos e privados. Esta é apenas uma das muitas alterações que estão previstas no novo Código de Trabalho e não só, num programa apresentado hoje pelo 19º Governo Constitucional Português, liderado pelo Primeiro-Ministro Pedro Passos Coelho. O primeiro-ministro chinês Wang Jiabao esteve na Alemanha para assinar 11 contratos, um valor milionário no total de mais de 10 mil milhões de euros. No meio deste encontro diplomático entre Wang Jiabao e a chanceler alemã Angela Merkel, houve alguns incidentes e gracejos.

a pior seca dos últimos 60 anos para o grupo de países que são designados como o chifre da África. São eles Djibouti, Uganda, Etiópia e Quénia. Ao todo, mais de 10 milhões de pessoas já estão a sofrer as consequências de uma seca como já não se sentia desde a década de 1950. Há muito que não chove, há muito que os rios vão secando e não há reabastecimento vindo do céu. Há muito que a inflação já se começou a fazer sentir, disparando para números brutais. Na Etiópia, por exemplo, só no mês passado, a inflação sobre produtos alimentares de primeira necessidade disparou para os 40%. Não é caso único, nem tampouco mais grave. Em países como Uganda e mesmo na Quénia, alguns casos, em alguns produtos, aliás, a inflação já disparou para os 80%. O abandono escolar, a subnutrição infantil e os conflitos crescentes entre comunidades que lutam pelos poucos recursos são algumas das muitas preocupações da Organização das Nações Unidas. Elizabeth Burse, que é a porta-voz do Secretário, aliás, de Assuntos Humanitários da ONU, disse estar muito preocupada e pede ajuda ao mundo para uma maior mobilização a fim de evitar uma nova crise humanitária sem precedentes nestes 5 países, já que a Somália, e há pouco foi falha minha, também faz parte deste chamado chifre da África. O mais preocupante é que, segundo as estações meteorológicas, não vai chover, pelo menos até 2012, nestes 5 países. Como disse, em algumas regiões, a subnutrição infantil já chega aos 30%. Ou seja, 30% das crianças destes 5 países já estão subnutridas, sendo, em alguns países, notoriamente, mais grave do que noutros. Mas, globalmente, neste conjunto de países, o número de crianças subnutridas é já mais ou menos equivalente a 1/3. Mas o número, segundo a Organização das Nações Unidas, pode aumentar para muito mais em apenas muito pouco tempo. A Corte Suprema norte-americana chumbou a lei do estado californiano que impedia menores de alugarem ou comprarem jogos, aliás, videojogos violentos. O Supremo Tribunal, ou melhor, a Suprema Corte, estava a investigar o caso, já que se estabeleceu uma batalha quase histórica entre o Estado norte-americano da Califórnia e as principais indústrias de videojogos. Por um lado, as empresas de videojogos que alegavam que o impedimento de, aliás, o impedimento de acesso às crianças destes jogos era uma violação da liberdade de expressão. Por outro lado, os californianos alegavam que este impedimento visava apenas proteger as crianças e impedi-las de se exporem demasiado a fatores violentos. Dois pontos. Por um lado, o direito e a defesa das crianças. Por outro lado, a liberdade de expressão e o direito à mesma. Dois pontos da Constituição Americana que puseram em alvoroço Califórnia e empresas de videojogos nos últimos dias. Ontem, a Suprema Corte norte-americana decidiu: as indústrias de videojogos têm razão, é atentado à liberdade de expressão, e por isso mesmo vetaram a lei californiana que impedia o acesso, neste caso, aluguer e compra de videojogos de cariz mais violento por menores de idade. 3 meses depois dos incidentes no Japão com centrais nucleares, as atenções viram-se agora para os Estados Unidos da América. Ainda não há qualquer informação sobre fugas radioativas ou material prejudicial à saúde humana, mas a verdade é que um incêndio está a cercar o edifício do Centro de Investigação Nuclear nos Estados Unidos, mais precisamente em Los Alamos, no Novo México. O incêndio já consumiu mais de 20 mil hectares de floresta e ainda não está controlado. Aliás, está bem longe disso. Um pequeno foco de incêndio deflagrou dentro do edifício, entretanto foi extinto pelos bombeiros por helicóptero. Em declarações, um porta-voz deste centro de investigação já garantiu que todos os materiais estão protegidos. Todavia, divulgou uma informação que à partida estaria protegida. Era o local onde se encontravam guardados os materiais mais perigosos nucleares. Afirmou esse mesmo porta-voz que os materiais se encontravam guardados no subsolo, dentro do edifício, por contentores de aço e betão. Mas o mais preocupante não é onde estão, é até que ponto é que estarão ilesos deste fogo que já lavra há mais de 24 horas e já consumiu mais de 20 mil hectares de floresta e, aliás, continua a cercar este edifício. Galgou a estrada e chegou mesmo, então, como disse, a entrar neste complexo. Uma outra situação também está a preocupar as entidades norte-americanas, não pelo fogo, mas sim pela água. A subida do rio Missouri está a causar inundações em duas centrais, em Calhoun e na central nuclear de Cooper. Mais um porta-voz disse que não há qualquer risco neste momento de fuga de material radioativo, já que as centrais estão a funcionar e sem qualquer infiltração de água, pelo menos nos locais essenciais para o funcionamento dos reatores. Ao que pudemos apurar, não há qualquer infiltração de água, nem qualquer contacto com água nestes reatores. Não há também danos nos reatores, nem nos edifícios que albergam os mesmos. Neste momento, a situação da inundação também não está controlada e, por isto mesmo, as centrais nucleares encontram-se encerradas, embora, pelo combustível que armazenam, os reatores continuem a produzir energia. Encerrado está também o Centro de Investigação Nuclear no Novo México, em Los Alamos. Lil Wenxiu ficará recordada na província de Anshan nos próximos tempos, na China. Lil Wenxiu é uma jovem de 19 anos. Na altura em que passava por uma rua desta província chinesa, deparou-se com uma situação, um drama. Um jovem de 16 anos que, com uma faca e pendurado numa rua para peões, ameaçava cometer o ato de suicídio. A situação estava a provocar o pânico naquela localidade. Lil Wenxiu aproximou-se e, sem saber bem o que se passava, disse às autoridades que era por causa dela que o jovem se queria matar. Disse Lil Wenxiu que era namorado do rapaz de 16 anos. A polícia deixou que ela se aproximasse do jovem. Teve uma breve conversa com ele e, durante essa conversa, deu-lhe um beijo, o que permitiu às autoridades salvarem o jovem de 16 anos. Lil Wenxiu explicou depois que o jovem disse que ninguém se preocupava com ele. A mãe havera morrido recentemente e a madrasta tratava-o mal. Iria matar-se por isso mesmo, por ninguém se preocupar com ele. Lil Wenxiu adiantou ainda que, durante essa pequena conversa, lhe mostrou no seu pulso cicatrizes de quando também tentou, em outro tempo, cometer o ato suicida, e que por isso o compreendia. Não sabemos se Lil Wenxiu e o rapaz, qual o nome pertence em anonimato, se voltaram a encontrar, mas certamente que este beijo não foi de uma princesa, mas salvou uma vida. E para fechar o bloco informativo da Antena Web, o Antena News, as últimas do desporto, neste caso do torneio de Wimbledon, o terceiro grande slam de ténis do ano, 2011. Hoje falamos do WTA, a secção feminina deste torneio. Um torneio que hoje conheceu uma grande surpresa. Victoria Azarenka venceu favoritamente a austríaca Tamira Paszek pelos parciais de 6-3 e 6-1. Agora, Victoria Azarenka, da Bielorrússia, vai defrontar nas meias finais a tenista Petra Kvitova, que venceu Svetlana Pironkova pelos parciais de 6-3, 6-7, com 5-7 no tiebreak e ainda com 6-2. De regresso também às meias finais está, 5 anos depois, uma ex-número 1 do mundo, Maria Sharapova, que bateu Dominika Sibulkova pelos parciais de 6-1 e 6-1 em apenas 60 minutos. A surpresa foi a eliminação de Marion Bartoli. A tenista francesa caiu aos pés de Sabina Lisicki, a convidada alemã que chega assim aos quartos de finais de um grande slam, algo que nunca havia conseguido. Sabina Lisicki venceu, ainda que num jogo difícil, Marion Bartoli pelos parciais de 6-4, 6-7 com 4-7 no tiebreak e depois por uns extraordinários 6-1. Zabina Lisic vai ser a adversária de Maria Sharapova, que estará já atenta certamente à menina prodígio de Wimbledon no ano de 2011. Os jogos vão realizar-se amanhã, tal como os quartos de final da secção masculina. Do ranking ATP constam os 4 melhores tenistas: Rafael Nadal, Novak Djokovic, Roger Federer e Andy Murray. Encontros que prometem, até porque nenhum deles se defronta entre si. Ou seja, que se os 4 vencerem as suas provas, vamos ter uma espécie de reedição das meias finais do Roland Garros. Na altura, Andy Murray jogou contra Rafael Nadal e o espanhol venceu. Na altura também, Roger Federer derrotou Novak Djokovic após uma sequência de 43 vitórias do sérvio. Federer acabaria por perder nas meias finais, aliás, na final do torneio de Roland Garros. Embora não seja exatamente este o cenário, pode acontecer que às meias finais cheguem novamente os 4 tenistas melhores do mundo no ranking ATP. O Antena News fica por aqui, mas vamos voltar amanhã às 8 da noite.